não voltava aqui. Tão bom ouvir o vento da terra onde eu nasci, deixar minha mãezinha. Ora então, muito bom dia a todos. Ora, hoje somos o 3 de dezembro e estamos no último mês do ano. Estamos quase a chegar ao nosso Natal. Ora então, espero que vocês passem uma ótima manhã na nossa companhia e estarei aqui das 9 até ao meio-dia na vossa companhia com mais uma emissão A Música é Vossa. Então vamos à música. Como é bom voltar, ver o que deixei, sentir o calor dos trigais em flor. Ouça a melhor música em português.

padre. Oi, mamãe, oi, mamãe, oi, mamãe. Mamãe, mamãe, também te pões a par. Oi, mamãe, oi, mamãe, oi, mamãe. Mamãe, mamãe, também te pões a par. Zozinho Cabral, que dedica na fazenda. Zozinho Cabral, arima a sua dizenda. Ai, ai, ai, não bande praga. Mamãe Maria também te pôs a paga. Maria Sonsinho, em som da cartilha. Em som da cartilha, vou inteira abrir. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Mamãe Maria também te pôs a paga. Maria Morgado, que é só manutã. Mamãe, mamãe, também te pôs a paga. Maria Morgado, que é só manutã. Mamãe, mamãe, também te pôs a paga. Oi, mamãe, oi, mamãe, oi, mamãe. Mamãe, mamãe, também te pôs a paga. Oi, mamãe, oi, mamãe, oi, mamãe. Mamãe, mamãe, também te pôs a paga.

diz o São João. Foram ambos batizados lá no Rio do Jordão. Tudo e todo. Ora então são 9 horas e 32 minutos. Espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia, na companhia da Rádio Arco-Íris 96.2. Ora então, e vocês estão à escuta de Locutor Lourenço. Espero que vocês passem uma ótima manhã com esta bela música. Estejam ao campinho, que estão com o resto, e ligue-se a esta rádio, a Rádio Arco-Íris. Para vocês, até e mesmo se tiver com alguém acompanhado, podem dançar, podem se agarrar, passar um bocadinho de alegria, o que a gente quer nesta vida. Então vamos lá. Eu já procurei abrigo nos braços de outra pessoa. Vê se não briga comigo, se você ama, perdoa. Falta você perdoar. Não aguento esta saudade. Este amor vai me matar. Que busca o meu corpo ao luar. Viagem de postal, bebida tropical, cabelo ao vento nu, ficas ao luar. Viagem de postal, na ilha tropical, amor na praia, em tua flor, sabor de sal. Barco que vai, noite que cai. Barco que vai, que vai.

Ora então, 10 horas e 29 minutos, estamos a 1 minuto das 10h30. Ora então, eu tenho aqui a minha primeira dedicatória, que é da parte de Maria Fernanda para todos os portugueses e portuguesas, e não esquecendo todo o auditório da Rádio Arco-Íris e a todos os animadores. E de minha parte, muito obrigado. Então vamos ouvir o Saúl, o bacalhau quer alho. Ai que cheirinho gostoso, quando entrei na cozinha, comê-lo até dá gozo e arrepios na espinha. Depois com uma pinguinha, anima cá o rapaz. Quem quer alho saladinha, com o bacalhau à brás. O bacalhau quer alho, é o melhor tempero. Quem comer alho fica rijo como um pelo. O bacalhau quer alho, é o melhor tempero. Quem comer alho fica rijo como um pelo. É miúda, que rico bacalhau. O bacalhau só precisa é vai. É. Por cima da tua mesa, lá no meio da cozinha, olha que a vela acesa. Então, 10 horas e 33 minutos, vimos de ouvir o Saúl Bacalhau Caralho, que foi pedido da parte de Maria Fernanda para todos os portugueses e portuguesas. Ora então, vou continuar com a música e vai ser um artista que é daqui da nossa região que vocês devem de conhecer a voz dele. Então, vamos ouvir e espero que conheçam. Com minha noiva pedi-lhe a passear, parei o carro mesmo à beirinha do mar. Com o ar da praia o desejo veio à costa, eu fiquei louco e ela de briguinha nossa. Mas de repente surgiu o guarda que veio, que logo disse que pouca vergonha é esta. Eu levantei-me então do banco traseiro, pedi por tudo para não me estragar a festa. Ó senhor guarda, não leva mal, o que está vendo não é só e tal e tal. Ó senhor guarda, veja lá bem, nosso menor olha o ano que ela tem. sozinho guarda. Não leva mal, nós até estamos de casamento marcado. Ó senhor guarda, veja lá bem, vamos casar para o 22 que vem. Epa! Depois de ouvir e provar que era verdade, o senhor guarda disse com autoridade: sejam felizes que para mim está tudo bem, eu fiz o mesmo quando era meu também. Assim ficamos eu e ela a tarde inteira, mas este caso não nos sai da memória. Quando casarmos, disse eu na brincadeira, vai ser tão lindo recordarmos esta história. Ó senhor guarda, não leva mal, o que está a ver não é só e tal e tal. Ó senhor guarda, veja lá bem, nós somos hoje a Joana que ela tem. Ó senhor guarda, não leva mal, nós até estamos de casamento marcado. Ó senhor guarda, veja lá bem, vamos casar e para o vinteiro do mês que vem. Ó senhor guarda, não leva mal, o que está vendo não é só e tal e tal. Ó senhor guarda, veja lá bem, nós somos hoje a Joana que ela tem. Ó senhor guarda, não leva mal, nós até estamos de casamento marcado. Ó senhor guarda, veja lá bem, vamos casar e para o 20 do mês que vem.

Então vamos ficar a ouvir o Cri Ribeiro a seguir. Para ajudar a canção, que essa capa com fitas pratas é que alegra e nada o meu coração. E o sorriso com que tu me encantas dá vida e alcance a minha ilusão. Então, 10 horas e 58 minutos e estamos a ouvir o Cris Ribeiro. E a canção que vai passar a seguir é a pedido da Fátima para o José Queiroz, que diz ela que gosta muito dele, que o ama muito e que não quer esquecer. Então vou passar aqui a linda música. Adeus, Jolly Candy. Então, se estiverem juntinhos, podem dançar. Vocês agarrem-se e dancem. Passam um bom momento. É o que eu desejo. Então, escutamos a música. Adieu, joli candy, c'est à Orly que finissent les vacances à Paris. Adieu joli Candy, une voix t'appelle, c'est l'heure déjà de t'en aller.

Hoje quando eu a vi, eu senti que a saudade estava em mim. Tudo não passou de um sonho, esta realidade que eu quis viver. Brincadeira que foi crescendo e envolvendo eu e você. Lembranças de um amor antigo, sei que é preciso tentar esquecer. Mas agora estou sozinho, vou por um caminho a procurar alguém que me dê carinho e tudo aquilo que eu vivo a sonhar. Trago dentro do meu peito aquele amor sem jeito que só me fez sofrer. Tudo não passou de um sonho, esta realidade que eu quis viver. Brincadeira que foi crescendo e envolvendo eu e você. Lembranças de um amor antigo, sei que é preciso tentar esquecer. Arc-en-ciel 96.2. La FM en couleur. Agora 11:58. Então foi assim que eu cheguei mais uma vez ao fim da minha emissão, esta terça-feira, 3 de novembro de 2019. Espero que vocês tivessem passado uma ótima manhã na minha companhia e desejo um ótimo fim de dia e até sexta-feira, se Deus quiser. Ora então, vocês chegaram ao fim da emissão A Música é Vossa. Estarei aqui na sexta-feira, se Deus quiser, com o fim de semana à porta. Ora, eu desejo um ótimo fim de dia, um bons dias de fim de dia. Até sexta-feira e protejam-se bem, o tempo vai arrefecendo um bocadinho. Espero que vocês passem todos uma ótima semana e muita, muita saúde. Então, assim eu despeço-me e daqui a pouco deixo-me com a RDP. Para vocês ouvirem alguma notícia lá debaixo do áudio. Então, até sexta-feira, se Deus quiser. Mesmo estando ao teu lado, tu pareces tão distante. Não vamos ficar parados, tu e eu somos amantes. Vendo o nosso amor morrer. Ora então, bom apetite e até sexta-feira. O nosso amor é lindo, eu te amo, tu me amas.